de forma efectiva. Salvador, boa noite. Gol 989, cruza 3000 para o 360, Dael Leda Bridge. Contato radar 360, saída da El, após 2000, curva correção agora, curva direita, voa Leda. Está presente Leda, o 989. Estabilizado, chame a 6393. Completa sinal torre, 118.95, com pouso. 118.95. Salvador, boa noite, é o Gol na 604. Copia na 604. Saída, por favor. Nossa, transição próxima. Vamos pro TI. O nome é 04, autorizado Salvador, Fortaleza, nível 370. Valadão 10 com curva à esquerda. Vamos pro TI para o Brasilo 19, controle 1208 e transponde 5026. Boa, nome 04. 04. Um 2685, alterna 12545, tá 3858, boa noite. Boa noite, bom voo. Ativo no 604. Obrigado e bom trabalho. Cinco, dois, um, oito, na escuta do controle. Oito, Oceaner 6310, chama Recife, 2685, alternado no 2545, bom voo. 2685, 2545, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, OTAN 3305. 3305, identifica, da presente, voa ITAP, descendo para 3 mil pés, ajuste 1019 sem restrição. Descendo ITAP com 1019 sem restrições, OTAN 3305. Salvador, OTAN 3305. 1965, boa noite, decolado. Oi, são 3165, contato radar, 3600 da El. Confirme com 3165. Salvador, trip 5218, com informação em Yankee, boa noite. Boa noite, trip 5218, identifica a chegada Mari, na altura de Mari, reporta ideal de descida. Reportaremos, senhora. Na verdade, estamos no ideal de descida agora, poderíamos descer na altura de Duna? Negativo, vai seguir tráfego da TAM à sua frente, agora na sua posição de 1 hora, 7 milhas, cruzando agora 1160 em descida para 3 mil pés. Muito bem, iniciando a descida agora 5218, para qual será a nossa limitação vertical? Desça até 1160 inicialmente, o trip 5218. Até 1160 inicialmente, 5218. Controle, o 3165 não entendeu sua mensagem aí após o primeiro contato, poderia repetir? Contato, radar na decolagem, subindo para o 360 na saída da EL. Saída da EL, sobe o 360, obrigado, 3165. Gol no 889, Recife, 251-1-3325, bom voo. 351-3325, grato, boa noite. O TAM 3165, autorizado da Elda presente. Elda na proa, 3165. TAM 3305, Duna, 2000 pés, ajuste 1019, reporta estabilizado. Donner 2000 pés, com 19, reportado 305. Patrulha Salvador, boa noite. Azul 4071 na decola, passa 1300 na saída da El. Azul 4071, contato radar 360 saída da El. 360 saída da El, 4071. Trip 5218, dá presente voo aí TAP, descendo para 050. Dá presente TAP, desce para 50, Trip 5218. A velocidade condenar o Jorge Bridge, está 3165. 3165, chama Recife 251 3325. 3325, 3325, obrigado, bom serviço. Comente, movou. Então, 3305 indicada? 250 lá. Gente, é o número 1, mantenha 250 mais. Acerto. Salvador, boa noite, 3398, informação Yankee. Né? 398, identifica a chegada Mari, desça até o 050. Mari, 050, aposto para Bob e autoriza direto e TAP. Tá, então 3398. Ok, obrigado, então 3398. Salvador, Web 6747, informação Yankee, autorização de tráfego. Obrigado. Torre Salvador, Web 6747. Azul 4071, Recife 1251, alternado no 3325. 251, alterno 3325, chamando Recife, 4071, boa noite. Boa. 2118, desce para 3000 pés, ajuste 1019. Para 3000, com 1019, trip 5218. Gente, né? 5218, redução 2109. Redução 210 nós, trip 5218. Salvador, boa noite, Gol 076, vai adiante. Gol 076, identifica a chegada Mari, desce até o 060. Identificou Mari 060, Gol 076. Santa 3305. Gol no 076, vou ITAP da presente. ITAP, Gol no 076. Tá, 3305. Então, 3305, completa final, torre 118.95. 1895, a torre está 3305. Trip 5218, desça para 2000 pés, ajuste 1019, salivre LS, reporta estabilizado. Reportará estável 5218. No 076, confirma pro? Projetar aqui agora, fez um indicando desvio aqui de meia milha, só para evitar uma formação na descida. Sente. O TAM 3398 desça para 3 mil pés, ajuste 1019 sem restrição em TAP. 3.019 sem restrições, TAM 3398. ONU 076 desça para 4 mil pés, ajuste ONU 019. 4.019. Trip 5218, reduza para aproximação, vai seguir tráfego da TAM agora meia dúzia de milhas à sua frente, reduzido. Afirmativo. Já vai reduzir trip 5218, estabilizado em LS. Sente, completamos a sinal, reduzindo para aproximação, torre 11895. 1895, trip 5218. Controle Salvador, uma boa noite, é o Golo 604, passa 1500 na saída Momo. Golo 604, contato radar 370, saída Momo. 04. Azul 4235 na escuta do controle. Azul 4235, identifica a chegada Bonf, desce até o 060, correção, 050. Identificou na Bonf, desce ao 050, o Azul 4235 informa que perdeu contrato com contato com o Centro Luiz. Sente. Azul 4235, desça para 4 mil pés, ajuste 1019. 4 mil, 1019, azul 4235.